Bom, a questão da escola, isso que o senhor falou por último agora, professor, foi que é uma coisa que eu também tenho muito na cabeça, que eu acho que é importante, essa história da escola, né? Não é a web na escola, é a escola na web, é o contrário. É a web usada como veículo de comunicação da escola. Isso eu acho que, então eu concordo plenamente, acho que é fundamental. Agora, uma coisa que tem me incomodado muito e que assim não tem nenhuma fórmula mágica para a gente resolver. Aliás, quem tiver, por favor, passa para mim que seria importante essa. É a questão da autonomia, do protagonismo por parte do aluno, que é uma mudança completa de foco do processo ensino-aprendizagem que a gente tem hoje na cabeça. Que assim, se o professor. E os alunos são criados numa cultura de que isso é assim. Então, se o professor não abre a boca para falar alguma coisa, não tem aula. Se o professor não me passar efetivamente alguma coisa para copiar no meu caderno, não tem aula. Então, e isso é um conceito muito difícil de quebrar. Eu, esse ano, eu acumulo funções, tenho 3 empregos. Então, eu sou coordenador, sou professor no estado e dou aula no cursinho, né? E no estado, eu estou fazendo uma experimentação. Eu estou usando o caderno do aluno que o estado fornece para a gente. E eu digo para os meus alunos: olha, no primeiro dia do bimestre, olha, eu faço um cronograma todo aqui, assim. Você tem até o dia X, que é quase no final do bimestre, para me entregar esse material completo. E aí eles olham um para o outro assim. Mas o senhor não vai fazer com a gente? Não, tenta fazer. Se você tiver de dúvida, você pode chegar para mim, que eu estou aqui para te esclarecer. E aí, produção de texto, né? Produz o texto que você. De alguma notícia que você tenha visto, que tenha te impactado, escreva sobre ele. Ah, mas. Escreve no papel a sua ideia. Porque a partir daí, a partir dessa orientação, é que começa então o aprendizado, num tete a tete, não mais no coletivo, porque não funciona, ou não tem funcionado. Mas eu estou fugindo do assunto. O assunto aqui é a questão da tecnologia. Eu não sei se eu tenho mais algo a acrescentar. Talvez a experiência pensando agora na escola, né, como coordenador de ensino médio técnico, a gente tem a experiência da mudança de uma coisa que existia no Tancredo, que é uma escola que tem mais de 45 anos no município, de uma coisa instituída chamada Semana Técnica. E, tradicionalmente, a Semana Técnica era uma semana onde vinham palestrantes, os alunos iam para as salas e tinham palestras. E acabou a semana técnica. E aí a gente mudou meio que revolucionariamente, né, de maneira revolucionária, assim que eu fui para a coordenação, a gente fez uma roda de conversa. Depois da gente chegar, aliás, sugestão do Felipe, dessa maneira de organização. Então, é um palco central com 300 cadeiras em volta. De toda a turma, as 14 salas descem para o pátio e fica todo mundo sentado em volta daquele palco. E ali um assunto é discutido, é levantado, né? As pessoas se apresentam, e aí há uma discussão sobre um assunto, seja o meio ambiente, seja a questão das culturas tradicionais, a questão do mercado de trabalho, essa nova configuração do mercado de trabalho com a tecnologia. E como é difícil quebrar esses conceitos na cabeça de muita gente, e eu pedi uma resenha, que era um relatório que eles tinham que produzir, meio resumo, meio opinião, sobre o que eles tinham percebido, e um destes relatórios dizia assim: eu não sei por que eu, fazendo um curso de contabilidade, tenho que saber sobre meio ambiente. É uma miopia que eu digo, e aí eu fico louco de raiva. E aí eu vou lá na sala e rasga o verbo com eles. Vocês estão malucos, vocês estão inseridos num município que tem quase 90% dele preservado. Como? Por que é que você precisa saber de meio ambiente? Está maluco? Né? Isso faz parte da tua vida, você tem que respirar isso. Isso é a mola da cidade. Então, assim, é difícil quebrar esses conceitos, né? Que são martelados assim há anos. Bom, espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigado a todos vocês aí. Vamos lá.